Senhor Deus, o Senhor sabe que nós queremos muitas coisas nessa vida. Nem podemos te esconder isso. Temos tantos desejos, temos necessidades, mas a necessidade maior, nos dá esse entendimento diário, Senhor, é a tua presença. A necessidade maior de um homem e de uma mulher é encontrar-se com o Criador todos os dias. Como lá em Gênesis nós já vimos que Adão, ao final de cada dia, ao entardecer, se encontrava contigo, Senhor. Nos ajuda, Deus, a colocar sempre o teu reino em primeiro lugar. As outras coisas são necessárias, sim, mas são do segundo plano, Senhor. Nos dá esse entendimento e nos ajuda a andar nesta verdade. Eu oro por mim e por todos que estão concordando, pode dizer amém. Amém, Pai. Pai, agora também te peço, nos abençoa com a tua palavra. A tua palavra que ilumina os nossos olhos. A tua palavra que nos dá sabedoria para viver. Sabedoria para falar. Sabedoria para ficar quieto. É a tua palavra, Senhor. Eu te peço que a tua palavra seja todos os dias. E agora, nesta hora de novo, uma lâmpada no meio da escuridão. Que guie os nossos passos. Para que não tropecemos. Nos dá amor diário pela tua palavra, Senhor. Eu te peço isso. E agora fala conosco e edifica a nossa vida espiritual. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, Pai. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. E o Senhor fala conosco. E o Senhor vai falar contigo que veio aqui nessa noite. Você sabia? Às vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim: pastor, Deus não fala comigo. Fala sim, está falando contigo já desde o início do culto. Toda vez que você abre a Bíblia, Deus está falando contigo. Nós estamos fazendo a leitura da palavra de Deus, agora estamos lá em Atos dos Apóstolos. Hoje é o capítulo 17 e 18, né? E todos os dias eu me alimento daquilo ali. Espero que os irmãos também estejam se alimentando desta palavra de Deus. Porque quando a gente não se alimenta da palavra, você sabia que a gente vai se alimentar de outras coisas. Tem pessoas viciadas em jornal. Sábado elas já compram o jornal de domingo. Não é pecado comprar o jornal de domingo, mas é pecado se deixar a Bíblia de lado, aí é pecado. Tem gente que lê todas as revistas semanais, pode ler, é bom estar bem informado, mas não pode substituir pela Escritura Sagrada. Tem gente que lê livros cristãos, é bom ler, mas não substitui a Escritura Sagrada. E tem gente que está aqui nesse culto agora porque ama a Deus, amém? E você é desses que ama a Deus e ama a sua palavra? Olha, minha gente, eu já tive muitas vezes com pessoas que não creem na Bíblia. Já tive gente que era ensinador, eram professores que não acreditam, que pelo contrário, tentam destruir a Escritura Sagrada. Mas eu tinha sempre uma coisa comigo, e tenho e terei sempre. Entre o homem e Deus, eu sempre vou ficar com Deus. Entre as teorias humanas e Deus, eu vou ficar com Deus. E há 30 anos estou andando com o Senhor. E vocês que já andam, alguns há mais anos, outros há menos anos, vocês sabem que tem sido a melhor escolha. Não tem, irmãos? Tem? Vamos abrir a Escritura então, lá no segundo, no primeiro livro de Crônicas, no Antigo Testamento, depois do livro dos Reis, você vai encontrar Crônicas. No primeiro livro, no capítulo 21, no capítulo 21, eu vou ler alguns versículos a partir do 1 e 2, depois alguns assim salteados. 1 Crônicas 21. Ali diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe, que era um comandante militar, e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, desde o sul até o norte, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Versículo 7. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora te peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu procedi loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente profeta de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, o profeta Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Agora veja qual é a escolha: ou 3 anos de fome, ou por 3 meses seja consumido pelos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora, que resposta eu hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi ao profeta: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, pois são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens caia eu. Então enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir a cidade. Olhou o Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que disse ao anjo destruidor. E o Senhor disse ao anjo: basta, retira-te agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira. Eira era o lugar onde eles batiam o trigo para tirar a palha do trigo. Estava o anjo na eira de um homem chamado Ornã, um jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, eles se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus, ali naquele estado de humilhação: não sou eu que disse que se contasse o povo? Não fui eu que mandei fazer o recenseamento? Eu é que pequei, eu é que fiz esse mal, porém, o que essas ovelhas fizeram, Senhor? Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Depois ele foi lá nesse lugar para levantar o altar. Eu só vou contar um pouquinho. Esse lugar tinha então um proprietário, esse homem chamado Ornã. E o Davi chegou lá e o homem amava tanto ao rei Davi. E o Davi disse: eu quero comprar a tua terra para levantar um altar. E o homem disse: não, eu vou te dar a terra. E mais, eu vou te dar os bois para fazer o sacrifício. E vou te dar o cereal, que eles também faziam sacrifícios, ofertas a Deus de trigo, de cevada. E vou te dar o azeite, vou te dar tudo. E vou te dar a lenha. E o Davi disse aí no versículo 24, você pode acompanhar: tornou o rei Davi a Ornã, não, antes, pelo seu inteiro valor, e que eu quero te comprar. Porque não tomarei do que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto, sacrifício, que não me custe nada. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 siclos de ouro, 7,2 kg de ouro. Amém, irmãos? Vocês podem estar perguntando assim: pois é, que mensagem tiramos dessa palavra em que o rei Davi peca, todo o povo é punido, Davi chega a reclamar para Deus: fui eu que fiz esse estrago todo, Senhor, mata-me a mim, impune a mim, impune a minha família, mas essas pobres pessoas, o que fizeram, Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa, sempre que você peca, você não atinge só a ti. Sempre que você erra contra Deus, você automaticamente está errando contra pessoas. Se um pai, por exemplo, faz uma negociação toda errada, ou alguém faz um negócio cheio de coisas ilícitas, ilegais, esse alguém é tirado as coisas dele, é preso, toda a sua família sofre a consequência. Toda a família vai perder com aquilo, vai perder financeiramente, se for o caso de finanças. Se for o caso de moral, vai perder moralmente. A imagem da família fica toda arranhada na opinião pública, por causa do erro do pai. Alguém pode dizer, mas o que tem os filhos com o pai? Tem tudo. Você sabia? Se você que está aqui quebrar nos seus negócios, teus filhos sofrem direta a consequência. Estou falando alguma coisa errada? Não. Se você tem filhos na escola particular e você quebrar, o que tem que fazer? Imediatamente tirá-los de lá para não ficar com a dívida imensa. Nem vai conseguir pagar, né? Se ficarmos desempregados, se acontecer qualquer um outro evento na família, uma doença grave, que precisamos gastar muito dinheiro, isso toca a nossa família toda. Eu estou doente, mas todos sofrem juntos. Na casa que tem alguém usuário de qualquer tipo de droga, ele machuca só a si ou atinge a família toda? Até os entendidos do comportamento humano dizem que quando tem alguém viciado em qualquer coisa, em qualquer tipo de droga numa casa, toda a família adoece, dizem os especialistas. E em parte, dá para se ver isso na prática. Todo mundo sofre com aquilo, todo mundo preocupado, todo mundo apavorado. Se é um pai, por exemplo, alcoólatra, os filhos não sabem como é que o pai vai chegar hoje. Qual é o nível de alcoolismo, qual é o nível de raiva, de descarregar sobre os outros. Então está todo mundo apavorado. O que uma pessoa faz, atinge os outros. E aqui o que Davi fez, atingiu todo Israel. Afinal, ele era o rei, ele era a autoridade daquele lugar. Mas sabe que Deus é tão bom. Davi tinha andado com Deus desde a sua infância. Davi era um moço que quando tinha ali uns 15, 16 anos, cuidava de ovelhas. Ele é um moço que lutou com aquele gigante Golias e venceu Golias. E não foi na força física, foi porque confiou em Deus. Agora Davi tem mais ou menos 50 anos. E ele está se achando assim, um homem um tanto prepotente, superpoderoso. Onde Davi botava a mão, as coisas funcionavam. O que ele determinava fazer, acontecia. Quando ia para a guerra, era bem sucedido. É um homem que nunca perdia nada, sempre ganhava. Teve que fugir certas horas para se esconder. Mas tudo por direção de Deus. Um homem que tinha uma afinidade com Deus. Um homem que fosse assim, captar sinal, se fosse sinal de celular, estava sempre bem forte o sinal. Não era de sinal fraquinho, Davi. Ele tinha essa comunhão, essa interação com Deus. Pois parece que quando Davi era mais fraco na sua vida, fraco agora em termos moço, inexperiente, quando ele não conhecia muitas coisas, quando ele nem tinha muito dinheiro, porque um moço não tem muito dinheiro, quando estava lá todo mal cheiroso de cuidar a ovelha, era um moço que tinha uma fé bem fortalecida. Ele se tornou rei pela direção de Deus, pelo cuidado de Deus, Deus o elevou a essa posição, e um dia, agora já lá pelos 50 anos, tudo conquistado. Um dia Davi disse, vou fazer uma contagem de quantos guerreiros eu tenho. E a contagem deu 1.470.000 guerreiros. Vamos arredondar 1.500.000. só em guerreiros. Israel, para vocês terem uma ideia, o tamanho da terra de Israel é daqui de Porto Alegre a Torres. São 200 quilômetros, Israel tem 240 de comprimento, só isso. Mas quem conhece aqui para a Zona Sul, de Porto Alegre a Pelotas, 250 quilômetros. Esse é o tamanho de Israel. 240 por 120, uma terra pequeníssima. Ter 1 milhão e 500 mil soldados é muita gente preparada para a guerra. Sabe o que que Deus... Mas alguém pode dizer, mas por que que Deus proibiu isso então? Por que que isso desagradou a Deus? Afinal, lá no livro de Números, quando Israel saiu do Egito, Deus mandou fazer uma contagem. E quando estavam chegando em Canaã, Deus mandou fazer uma recontagem. Por que que Deus fica zangado ao extremo agora? Sabe, irmãos, não é pelo fato de contar quantas pessoas tem. O fato que Davi, ao ter um exército desse tamanho, com esse poderio, ele se sentiu, o que já vinha se sentindo, grandão. Entenderam quando a gente diz, ó, tá te achando grande, né? A gente diz por aí hoje, tá grandão, hein, fulano? Pois, ninguém disse para ele, ele dizia para si próprio. Que força eu tenho, ninguém me vence. E aí foi a queda dele. Deus mandou um profeta falar com ele e disse, escolhe o que vai acontecer contigo, porque tu semeastes orgulho, semeastes também ganância, ganância porque ao fazer um recenseamento, sabia todo mundo que tinha que pagar impostos. Então Davi queria, olha o grande Davi agora, querendo impostos, impostos, impostos. Esse filme é bem antigo. Nós entenderam, irmãos? A ganância de quem quer, de repente, aumentar o seu poderio a qualquer custo. Então ele tinha dois problemas, o orgulho de um super exército, que estava dentro do coração, e a ganância, saber quem está devendo para o Estado, porque ele queria fortalecer, fortalecer a... E o reino de Deus no meio disso tudo foi se esvaindo, foi se perdendo. O profeta lhe disse, queres 3 anos de fome? Ou tu queres então 3 meses na mão dos adversários? Ou então 3 dias debaixo da ira de Deus? Que coisa, hein? Eu disse há pouco que Deus é bom. Sabe por que que Deus fez essa oferta de punição? Até aqui tem o amor de Deus para acordar Davi. Davi entrou num estado de dormência espiritual. Esse grande homem de Deus realmente fez muita coisa pelo Senhor. Agora parece que parou de fazer pelo Senhor e está fazendo só por ele. Esse homem tem que ser chacoalhado. Pode ser que muitos de nós, de tempos em tempos, e eu entendo que todos nós, precisamos de um chacoalhão de Deus, acorda, acorda, acorda. Tu está numa dormência, ou estamos entrando num erro, seja um erro de orgulho. De repente começamos a nos sentir mais, mais, mais, e Deus vamos deixando de lado. Então o Senhor permite que aconteça algo duro contra nós. Porque quando acontece algo duro, sabe o que acontece com nós? Nós vamos nos humilhar. Quando Davi vê o anjo com a espada desembainhada, pronta para matar mais gente, 70 mil homens já tinham morrido. E o anjo chegou em Jerusalém. A matança tinha acontecido no território do interior. Agora o anjo chegou em Jerusalém e Davi enxerga o anjo. Sabe quando que os olhos dele foram abertos para o que ele estava fazendo? Quando ele tem um encontro com o sobrenatural. É assim conosco, quando nós temos um encontro com Deus, seja você está meio descuidado, meio relaxado, e de repente algo forte acontece. Quando uma luta se levanta, e aqui era uma luta que vinha chegando, Davi se apavorou. Disse: não, Senhor, não mata as pobres pessoas. Mas quando um líder faz algo, sempre respinga nos liderados. Sempre vai respingar, seja você pai, seja você patrão, seja você mãe, seja você professor, outras autoridades que estão aqui dentro, sempre que erramos, isso respinga nos outros. Não existe, porque todos nós estamos ligados uns aos outros. Em termos de família, estamos ligados. Em termos de igreja, estamos ligados. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Se uma parte sofre, toda sofre. Davi levou 9 meses e 20 dias. Diz lá no livro de Samuel essa mesma história. Vamos arredondar para 9 meses. Ele levou para que o censo tivesse o resultado. E ninguém faz um censo num país de um dia para o outro. Mas o censo em si durou 9 meses e 20 dias. E a ficha não caía. 10 meses aconteceu até que ele se arrependeu depois. Quando uma pessoa entra num caminho de erro, ou às vezes nem todo erro é pecado, mas todo erro traz problema. Quando entra num caminho de erro, muitas vezes ela própria não enxerga. Você concorda comigo? Às vezes nós não enxergamos onde estamos indo. A abertura do culto foi feita com aquela palavra que Deus disse para Josué: ser forte e muito corajoso, e faça tudo o que eu te ordeno, e não te desvie para a direita nem para a esquerda. Aqui Davi, por muitos anos, fez tudo certo, mas agora se desviou para um lado. Ele não abandonou Deus, gente. Se alguém disse: mas pastor, qual é o problema de um orgulho desse? Sabe qual é o problema? Que Deus ficou de fora da vida dele. Deus foi colocado, pelo menos, de lado. E eu gosto muito daquela palavra que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus procura esses homens, e lá no livro de Atos diz que Deus encontrou esse homem. Sabe quem era esse homem? Era Davi. Mas o moço Davi, o jovem Davi, o Davi de 30 anos, o Davi de 40 anos, e agora o Davi de 50, não é mais. Mas Deus não o largou, e volto a dizer, Deus é bom. Pode ser que eu estou falando por essa palavra de Deus, diretamente de alguns de nós hoje à noite. Eu quero dizer, mesmo que você está numa dificuldade, está num orgulho, está num pecado, Deus não te largou de mão. Você escutou? Mesmo que você veio hoje à noite aqui e está num erro terrível, ou que você julga uma outra coisa, um erro leve, seja o que for, Deus quer te levar ao conserto. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem planos com as nossas vidas. O título da palavra de hoje é: ainda há algo a fazer. O coração de Davi se estragou nesse momento. Mas Deus é especialista em consertar corações. Ainda que seja pelo medo, pelo susto nesse caso. Ainda que foi ali que as pessoas, o exército de Davi morreu 70 mil. Era 1.400.000, 1.500.000. Então, em 20 dias, se continuasse morrendo assim, em 20 dias, Deus teria terminado o que Davi levou 20 anos para fazer. Claro que Deus podia matar tudo num dia se quisesse. Mas se continuasse naquela proporção de mortos, em 20 dias, acabava tudo o que Davi construiu na vida toda. Deus começou a fazer um barulhão. Deus começou a tocar exatamente naquilo que Davi mais amava naquele momento. O que era que ele mais amava? O seu grande exército. Sabe que às vezes Deus faz assim para nos acordar. Deus toca naquilo que você mais está amando. Inclusive mais do que ele. Quando nós substituímos Quando nós erramos na prioridade de amor, daqui um pouco Deus toca naquilo, para você se humilhar. Deus não quer te botar fora. Deus não quer te rejeitar. Deus precisava de Davi ainda. Claro que Davi mais precisava de Deus. O que que Davi tinha que fazer ainda? Tinha algo para fazer. Ainda há algo a fazer. Davi se arrepende com todos os líderes de Israel. E Deus disse, agora, está com a tua Bíblia aí na mão? Ali no capítulo 21, 18. Olhe rapidinho. Então o anjo do Senhor disse a Gade, o profeta, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã. Quem é o homem que vai levantar o altar? Davi. Mas você, escuta agora o que eu vou te dizer. Atenção, máxima. Chegamos ao topo da pregação. Deus quer fazer obras através de ti. Além de fazer em ti, através de ti para outros. Mas não de qualquer maneira o teu coração. Deus quer consertar o coração. Deus, no caso de Davi, tinha que tirar aquele desejo de ganância e orgulho. Duas coisas que ele teve aqui. Deus quer consertar isso. Deixa eu te dizer, você não é descartável na obra de Deus. Ah, cometi um erro, já larguei tudo. Não! O Evangelho é essa notícia boa que Deus restaura as pessoas. Que o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Às vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim, pregadores dizer, dá uma chance para Deus, dá uma oportunidade. Inverteram tudo, não entenderam nada. Sabe quem é que dá chance? É Deus. Deus dando chance, isso é o Evangelho, de recomeçar, de alguém que estava se perdendo aqui. E o Senhor, por meio daquela tribulação toda, consertou ele. E esse homem daí é chamado para fazer algo. Comprar um terreno. Levantar um altar. E sabe o que foi construído ali anos depois? Pelo filho de Davi, Salomão. Foi construído o templo. Nesse lugar aí. Você lembra em que lugar era? Na eira, onde se batia o trigo. O trigo seco trazia ali, botava e se batia com pedaços de pau no trigo seco para separar o trigo da palha. Pois quem quer construir altar tem que tirar da sua vida a palha. Palha eu vou chamar aquilo que se desfaz, que se desmancha, as inutilidades, aquilo que não tem valor eterno, isso é palha. E Davi teve que comprar aquele lugar e aí o coração dele começou a ficar bom de novo. Ele podia ter ganho aquele lugar e ele diz ao dono, eu não vou dar para Deus o que não me custou nada. 7 quilos e 200 gramas de ouro pagou pelo aquele lugar. Alguém disse, pagou demais. O que você faz pela obra de Deus nunca é demais. Você ouviu? O que você faz pela obra de Deus, por amor a Deus, nunca é demais. Aqui estava um homem consertado. Ou você acha que os heróis da Bíblia nunca pecaram? Eu só conheço um herói da Bíblia que nunca pecou. E é por isso que ele é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Todos os outros... Algumas pessoas, quando cometem erros, elas mesmas não se perdoam. Elas são mais duras consigo do que o próprio Deus. Não tome o lugar de Deus também em relação a juízo. Eu vi que tinha visitantes hoje à noite, eu nem sei quem são. Mas se você chegou aqui com a vida certinha, amém. Mas se chegou todo errado, amém também que você veio no lugar certo. É aqui que Deus vai te debulhar. Debulhar é quando se debulha ali o trigo, a cevada, o milho. É aqui que Deus vai separar a palha e aquilo que de fato alimenta, que era o grão. É aqui, meus irmãos. É construindo o altar, limpando corações, e Deus vai te usar, sim, na obra dele. Não sei se você se deu de conta, mas nunca ninguém tinha feito adoração a Deus ainda em Jerusalém. E Deus mandou Davi, adora na capital. Só tinha o tabernáculo naqueles dias, ainda não tinha o templo. O tabernáculo, aquela tenda que tinha andado pelo deserto com Israel. O tabernáculo estava a 8 quilômetros dali. Você pode ver aí na sua Bíblia, no verso 29. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo, num alto, numa montanha de Gibeão, que ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Davi anteriormente adorava lá, mas acontece algo novo e Deus diz, agora adora aqui. E aqui está um dos segredos de Davi, a prontidão para obedecer. Mas Deus nunca, ninguém adorou em Jerusalém, mas Deus mandou, faz agora. Mas lá não tem tabernáculo, faz agora. Lá não tem altar, faz agora. Ah, aí está, no meu ver, um dos itens da grandeza desse homem. Quando o profeta disse, vai vir um julgamento de Deus, um juízo de Deus contra ti. Se ele fosse, continuasse arrogante, ele ia mandar matar o profeta. Mas ali caiu a ficha. Isso é verdade. Pequei. Chegou a discutir com Deus, para poupar a população. Mas Deus disse, não, Davi, o que tu fez não atinge só a ti, nem só a tua família, o que tu fez atinge o teu povo. O encontro com o sobrenatural transformou ele, quando ele viu o anjo com a espada na mão. Você quer construir algo para Deus? E com certeza quer. Ainda hoje à tarde eu estava orando, Deus, eu não vim aqui nesse mundo para fazer coisas para mim. Ainda que faça para mim, mas a prioridade não pode ser essa. Deus, eu quero deixar algumas coisas nesse mundo que vão durar para a eternidade, que pessoas poderão levar para o céu. A partir disso tudo que eu estava meditando na palavra de Deus para trazer a vocês hoje. Você pode ganhar dinheiro. Alguns de nós podem fazer muito dinheiro, alguns Deus dá talento para isso, outros de nós vão viver uma vida mais mediana, mais simples, não tem problema. Mas seja ganhando muito, ou ganhando médio, ou ganhando pouco, você não veio no mundo para isso. Isso é uma circunstância da vida. Acima de tudo, você veio para construir altares, mas com o coração limpo. E Deus quer te convidar para isso. Pode ser que tenha alguém aqui nessa reunião, nesse culto, que está apanhando de Deus. Mas Deus bate em alguém, pastor? Bate. Tem outros apanhando do diabo. Que você viu quem fez todo esse negócio aí? Quem incitou o Davi a fazer aquele recenseamento para orgulho próprio? Foi o diabo, Satanás. Se você está debaixo de mau tempo, é relâmpago e trovoada só na tua vida, levanta de uma, leva a outra, levanta a outra, leva a outra. Você tem que se perguntar, Deus, o que, que eu estou fazendo? Tem que se perguntar, sim. Não perguntar, o que estão fazendo contra mim, Senhor? Não, pergunta o que você está fazendo. É entre você e Deus. Mas ainda assim, se tem relâmpagos e trovões, isso Deus permite, para te trazer bem pertinho dele, para o teu coração estar alinhado com ele, e você fazer obras duradouras, como Davi. Amém? Ah, Deus, eu quero deixar marcas nesse mundo. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Eu quero deixar marcas nesse mundo, Deus. Marcas espirituais. Marcas na vida de pessoas, que alguém lá no céu um dia poderá, obrigado que tu me pregou o evangelho para mim. Obrigado que tu me ajudou a me manter na minha fé. Isso cada um de nós poder ter levado gente até a eternidade. Marcas. E se alguém aqui está se desviando, coração está ruim, volta. Coração azedo, de repente amargurado, volta. Coração azedo não dá para a obra de Deus. Mas vem para o Senhor arrumar ele. E aí você continua na obra de Deus. Não vai embora. Não desiste do evangelho. Não desiste do Senhor. Não desiste da casa do Senhor. Não. O evangelho é isso. Que chama o pecador para trabalhar para o Senhor. Mas com o coração limpo. Feche seus olhos. E eu quero te convidar, você mesmo, depois de que ouviu a palavra, você mesmo falar com o Senhor, e se houver algum conserto a fazer, seja pequeno ou seja grande, faça. O Senhor te ama. Davi não jogou fora. Aliás, o Senhor não jogou Davi fora. Ainda que o repreendeu fortemente. Talvez alguém aqui pense, ah, mas pastor, eu não posso dar um testemunho para ninguém. Eu ainda tenho algum defeito a consertar, conserte logo, meu irmão. Não fique passando dando desculpa a vida inteira. Nesse caso, seja como Davi. Quando o profeta o repreendeu em nome de Deus, ele imediatamente caiu em arrependimento. Depois, trabalhou muito para o Senhor e deixou as marcas. Ele não construiu o templo, mas deixou tudo prontinho para o filho dele. Se o Senhor está te malhando, no sentido de como que batendo trigo, é porque tem que tirar a casca para ser aproveitado o grão puro. Acerte com Deus. E ao final, quero te convidar agora a dizer, Senhor, eu estou disponível a Ti. Me usa para construir vidas, pessoas. Algo que vá durar como um testemunho nesse mundo. Estou aqui, Senhor. Dispõe de mim. Você pode dizer isso ao Senhor? Dispõe de mim, Senhor. Uma vez que o Senhor não me lançou fora, mesmo na minha fraqueza. Obrigado, Senhor, isso é o evangelho. Mesmo que fui enganado pelo diabo, como foi Davi, mesmo que fui enganado pelos meus sentimentos, mesmo que fui enganado por um orgulho, por uma ganância, qualquer outra coisa que alguém aqui possa ter sido envolvido, Senhor, agora isso está consertado, se você crê nisso. No plano espiritual está consertado. E se no plano aqui humano, no natural, tem que consertar ainda, comece a dar passos nessa direção. Imediatamente. Assuma um compromisso com Deus. Mas pastor, tu seguidamente fala de assumir compromisso. Nós precisamos renovar nosso compromisso com Deus, eu até digo, todos os dias. Você casado, você noivo, namorado, você não diz para a pessoa amada todos os dias que a ama? Isso ajuda ela, ajuda ele, mas ajuda a firmar o sentimento em ti mesmo também. Você pode dizer ao Senhor, todos os dias, que o ama e que está crescendo em aperfeiçoar esse amor. Senhor, esteja o Senhor agindo na vida de todos nós. Todos que chegaram aqui nessa noite possam fazer uma nova e renovada afirmação. Te amo, meu Deus. Estou aqui, Senhor. Restaurado, recomeçando e disponível para a tua obra, assim como foi com Davi. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos? Ninguém vai sair daqui e poder dizer, eu não tenho serventia, não tenho utilidade. Tem. Ainda há algo a fazer. Você sabia que Deus quer fazer através da tua vida na vida dos outros? Como foi com Davi? É só arrumar o que tem para arrumar e vamos adiante.